é repertório inovado. Venha com o Gordinho Safado. Calçada chorando feito neném. Uê, uê, uê, uê, uê, uê. Eu bebo na calçada chorando feito neném. Bora, seu menino. Vou na frente do seu pé, te telefonando e só pai chamar. Aonde que você está? Procurei por todos os bares da cidade. Só queria me desculpar, mas você não me atendeu. Visualizou minhas mensagens e não respondeu. O desespero só me veio à cabeça quando o porteiro me falou que você chegou com alguém. Então subiram de mão dadas, tirando foto com o celular que eu dei. Eu tô na lama, perdi quem mais amava, tô feito cão de rua. Bebi minha garrafa e a culpa é sua. E agora o que é que eu faço? Você me fez de refém. Tô bebo na calçada, chorando feito neném. Uê, uê, uê, uê, uê, uê. Tô bebo na calçada, chorando feito neném. Uê, uê, uê, uê, uê, uê. Tô bebo na calçada, chorando feito neném. Respeita a marca, papai é diferenciado. Vou na frente do seu pé, te telefonando e só vai chamar. Aonde que você está? Te procurei por todos os bares da cidade. Só queria me desculpar, mas você não me atendeu. Visualizou minhas mensagens e não respondeu. Quando o porteiro me falou que você chegou com alguém, então subiram de mãos dadas, tirando foto com o celular que eu dei. Eu tô na lama, perdi quem mais amava, tô feito cão de rua. Bebi minha garrafa e a culpa é sua. E agora o que é que eu faço? Você me fez de repente. Chorando feito neném. Uê, uê, uê. Uê, uê, uê. Tô bebo na calçada chorando feito neném. Uê, uê, uê. Uê, uê, uê. Tô bebo na calçada chorando feito neném. Bora, seu menino. O Gordinho Safado tá chegando.